Portal do Arrocha. Você jurou me amar, prometeu que ia cuidar de mim, mas só prometeu, esqueceu de cumprir. Agora me procura as duas da madruga, porque não encontrou alguém melhor que eu. Não caio mais na sua, seu coração não muda. Chegou minha vez de dizer adeus. Tu, meu telefone desligou. Já tirei você da minha vida, nunca mais vai provar meu amor. Você tá na minha vida, o meu coração te bloqueou. Carreta bem sua guia, Robson Paredão, as Quick Paredão, meu parceiro, meu paredão. Estoura Thiago Sena, papai. Agora me procura as duas da madruga. Sua, seu coração não muda. Chegou minha vez de dizer adeus. Tu, meu telefone desligou. Já tirei você da minha vida, não vai mais provar do meu amor. Você da minha vida, o meu coração te bloqueou. Tu, meu telefone desligou. Não vai mais. Não vai mais prova do meu amor. Tu, meu telefone desligou. Já tirei você da minha vida, o meu coração te bloqueou. Moura Paredão, Alan Paredão, Alcione Paredão, Carreta Pitbull e Forte Agostinho.